Movimento gostoso, balança o corpinho. Faz o movimento, vem nesse toquinho. Quadradinho, vai, quadradinho, vem. Movimento gostoso, balança o corpinho. Faz o movimento, vem nesse toquinho. Quadradinho, vai, quadradinho, vem. Nesse balanço, outro do movimento. Puxa a brega. Prepare pra fazer um movimento diferente. É rapidinho, vem dançando assim com a gente. O movimento gostoso, balança o corpinho. Faz o movimento, vem nesse toquinho. Quadradinho, vai, quadradinho, vem. Movimento gostoso, balança o corpinho. Faz o movimento, vem nesse toquinho. Quadradinho, vai, faz o quadradinho, vem. Movimento gostoso, balança o corpinho. Faz o movimento, vem nesse toquinho. Quadrado, quadrado, vai. Movimento gostoso, balança o corpinho. Faz o movimento, vem nesse toquinho. Quadradinho, vai, quadradinho, vem. Isso aqui é o que tá tocando nos paredões, rapaz. Novo sucesso do Boizinho, o rei da brigadeira. Eu digo, dale, que dale, que dale, dale, que dale, que dale, dale, que dale, que dale, dale, que dale, que dale, dale, que dale, que dale, dale, dale, vai. A moda do momento é fazer a dança. O paredão só tá tocando que Boizinho lança. Se prepare pra fazer um movimento. Movimento gostoso, balança o corpinho. Faz o movimento, vem nesse toquinho. Quadradinho, vai, quadradinho, vem. Movimento gostoso, balança o corpinho. Faz o movimento, vem nesse toquinho. Quadradinho, vai, quadradinho, vem. Movimento gostoso, balança o corpinho. Faz o movimento, vem nesse toquinho. Quadrado, quadrado, vai, quadrado, quadrado, vem. Movimento gostoso, balança o corpinho. Faz o movimento, vem nesse toquinho. Joga da um, joga da um, joga bem baixinho. Atenção, meninas, prepara pra fazer o quadradinho com o movimento do meu toquinho. Vem, vem, vem, vem, vem. Movimento gostoso, balança o corpinho. Faz o movimento, vem nesse toquinho. Quadradinho, vai, quadradinho, vem. Movimento gostoso, balança o corpinho. Faz o movimento, vem nesse toquinho. Quadrado, quadrado, vai, quadrado, quadrado, vem. Movimento gostoso, balança o corpinho. Faz o movimento, vem nesse toquinho. Quadradinho, vai, quadradinho, vem. Movimento gostoso, balança o corpinho. Faz o movimento, vem nesse toquinho.